progressivismoral.com.br. Olha o sucesso pra tocar nos paredões do meu Brasil. Cê pisada de moleque, bora Gustavo Macedo, diga assim, ó. A minha prima me falou que ia se constar, mas na verdade saiu, foi pra farriar. E que ela não presta, fica inventando desculpa, saindo de casa cedo, falando que é pra consulta. Mas eu desconfiei e fui averiguar, chegando lá no barraco, olha só quem tava lá. Desconfiei e fui averiguar, chegando lá no barraco, olha só quem tava lá. Aí Zé Hinaldo assim, ó. Casa caiu, o barraco pegou fogo, era cama balançando, ela fazendo. A casa caiu, o barraco pegou fogo, era cama balançando, ela fazendo assim, ó. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Chama, chama, chama, estourou. Parceiro Márcio da Devi, tamo junto e misturando, rapaz. É Andrade Produções, vem! Bora Marcelo Pezão, chama na pressão, menino, assim, ó. A minha prima me falou que ia constar, mas na verdade saiu, foi pra farriar. Vê que ela não presta, fiquei inventando desculpa, saindo de casa cedo, falando que é pra consulta. Mas eu desconfiei e fui averiguar, chegando lá no barraco, olha só quem tava lá. Mas eu desconfiei e fui averiguar, chegando lá no barraco, olha só quem tava lá. Aí Marcelão foi assim, ó. Eu disse a casa caiu, o barraco pegou fogo, era cama balançando, ela fazendo. Casa caiu, o barraco pegou fogo, era cama balançando, ela fazendo, vem. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo, presta atenção no serviço. Olha o swing, senhor, senhor, senhor. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Ela fazendo vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Chama na pressão. Parceiro Paulinho Célio, Paredinha, pai e filho, tamo junto, meu menino. Lá Casa da Grife é o nome, hein? Estourou, rapaz. A Suca do Gá, meu parceiro Jane Cleito do Franco, tamo junto. André Cidiz, o mural de Ibi Koala.